Se você serve o Deus de Abraão, pra que ficar desse jeito, com essa angústia em teu peito, se teu Deus tem solução? Quando esse Deus decreta, você sabe que não volta atrás. Nem gigante, nem leão, nem muralha, nem prisão pode esse Deus segurar. É na hora de você sabe que ele faz essa noite virar dia. Ele é o príncipe da paz. Quando ele estende as mãos, ninguém pode segurar. Se ele já prometeu, irmão, Deus não te esqueceu, a promessa cumprirá. Se ele te prometeu, a promessa está de pé. Confia! Quando esse Deus decreta, você sabe que não volta atrás. Nem gigante, nem leão, nem muralhas, nem prisão pode esse Deus segurar. É na hora de Deus e nenhum você sabe que ele faz essa noite virar dia. Ele é o príncipe da paz. Quando ele estende as mãos, ninguém pode segurar. Se ele já te prometeu, ei, irmão, Deus não te esqueceu, a promessa cumprirá. Se ele já te prometeu, irmão, Deus não te esqueceu, a promessa cumprirá. É na hora de Deus.